Boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez para darmos início à nossa segunda aula. Durante a semana que transcorreu, eu procurei responder a todas as questões que foram enviadas, algumas delas enviadas por e-mail. E também pedi ao pessoal do apoio técnico do SEDET que publicasse algumas das minhas críticas, algumas das minhas análises críticas sobre certos livros de autores brasileiros contemporâneos. Eu creio que foram umas 4 ou 5 críticas, mais ou menos. E elas, creio que já devem estar disponíveis no site. Isso para atender aquele pedido que vocês fizeram de ter uma visão prática de como eu vejo os problemas, alguns dos problemas da literatura brasileira contemporânea. E também já está disponível no site um arquivo com 2 poemas que nós vamos ler hoje. Eu achei que seria melhor vocês poderem acompanhar o texto dos poemas, que ficaria mais fácil para nós podermos conversar e vocês entenderiam melhor aquilo que eu pretendo falar. Bom, na semana passada, na nossa primeira aula, nós fizemos uma introdução ao curso e abordamos a questão da realidade, do real, a importância da realidade. Mas hoje nós devemos começar com uma pergunta que não pretende se contrapor àquilo que nós falamos na aula passada, mas, na verdade, pretende complementar o que nós dissemos. E a pergunta que nós precisamos nos fazer é se, de fato, basta a um escritor, no seu processo criativo, se basta a ele a atenção ou, como nós dissemos na aula passada, o amor à realidade. Vamos voltar por um momento àquele ensaio do Ortega y Gasset, que abre o livro Meditaciones del Quijote, e vamos, não me lembro se cheguei a usar essa citação, mas gostaria de citar agora, se não citei anteriormente. O filósofo diz que não há coisa no universo por onde não passe algum nervo divino, e que a dificuldade se encontra em chegar até ele e fazer com que esse nervo divino se contraia. Eu acho que é no mínimo estranho, é um pouco perturbador até, que nós tenhamos chegado a um tempo no qual a perspectiva metafísica da realidade parece ter sido suplantada por uma visão imediatista do homem. Uma visão imediatista e autossuficiente. Vocês certamente se lembram daqueles 3 vícios sobre os quais nós falamos na aula passada. Esse escritor que se basta a si mesmo, ou que melhor, ou melhor, que acredita bastar-se a si mesmo, Ele é uma das grandes invenções do século XX. Nós vamos encontrar vários autores, vários escritores, vários poetas, vários teóricos da literatura que vão defender esse ponto de vista. Um deles, por exemplo, é um poeta francês chamado Paul Valéry, que ele gostava de afirmar a soberania da consciência. Ele falava sobre a soberania da consciência e o governo da atenção. Era um autor que defendia a completa inexistência do que nós costumamos chamar de inspiração. Isso é uma posição que reflete muito dos problemas que nós enfrentamos hoje, né? E nos remete àqueles vícios da primeira aula, né? Como o solipsismo, por exemplo, né? E o próprio niilismo. Contudo, nem todos pensam assim, né? E eu próprio acredito que a inspiração, ela pode ser também um dom, né? Ela pode ser uma demonstração da relação que o homem tem com a divindade. Uma relação, aliás, que está presente em todas as culturas. Mas para nós iniciarmos o nosso diálogo sobre a questão da inspiração, eu creio que o melhor texto é um dos diálogos de Platão, chamado de Íon. Esse diálogo de Platão, que não é um dos diálogos mais importantes do Platão, é muito interessante, porque Platão coloca Sócrates para conversar com um rapsodo, né? O rapsodo é naquela época, era um profissional que se especializou em declamar poesias épicas. E no caso, Íon era um rapsodo. Inclusive, no início do diálogo, nós ficamos sabendo que ele havia acabado de conquistar um prêmio importante, né, num concurso de declamação, que era uma coisa muito comum no mundo grego, né? E eu, inclusive, era um especialista em recitar Homero. Quando nós seguimos na leitura desse diálogo, que aliás é um diálogo breve, né, não é um diálogo extenso, nós vamos vendo como Sócrates, com aquele método peculiar dele, vai levando Íon a concordar com a sua tese. E a sua tese é de que para toda forma de arte, não só para os declamadores, o mais importante não é a técnica. Porque, segundo o raciocínio de Sócrates, se a técnica fosse o mais importante, então qualquer pessoa que dominasse a técnica poderia declamar com perfeição qualquer tipo de poema. E nesse momento, então, ele usa o próprio exemplo do Íon, né, que confirma que ele não consegue declamar com perfeição outros grandes poetas, né? Ele não consegue declamar Parmênides, o Arquílo, né? Ele declama, mas ele alcançou a sua perfeição declamando Homero. Ele se especializou nisso. Então Sócrates mostra que, na verdade, o que move Íon é um poder divino, que cria no declamador um entusiasmo necessário para a declamação perfeita. E esse entusiasmo, ele nasce de uma concessão divina. E, na opinião de Sócrates, se não fosse assim, se não fosse uma concessão divina, qualquer um que dominasse a técnica dominaria também todos os gêneros de poesia, e não só o Homero. O que nós podemos concluir desse raciocínio socrático? Né? Trazendo para a nossa reflexão, nós podemos chegar à conclusão de que, então, qualquer estudioso de literatura, qualquer estudioso de literatura que dominasse as técnicas literárias, que conhecesse, né, as regras para se escrever um romance, um conto, um poema, poderia ser um escritor genial. E, no entanto, nós sabemos que não é assim. Um dos melhores trechos do diálogo é quando Sócrates diz que os poetas não são nada além de intérpretes dos deuses, possuídos por aquele que possui cada um. É evidente que muitos leem nos dias de hoje essas páginas com desconfiança, ou tratando-as apenas como um conjunto de metáforas. Porque um dos problemas que nós enfrentamos é que nós estamos contaminados por um tipo de cientificismo que, entre outras categorias, ou entre outras características, é um cientificismo ateu. É um cientificismo que pretende expulsar de todas as reflexões da vida do homem a presença divina. Aliás, no domingo passado, no jornal L'Osservatore Romano, havia um artigo muito interessante de um matemático chamado Giorgio Israel, que falava exatamente sobre isso, sobre essa arrogância da ciência, que especificamente nas pesquisas neurológicas e genéticas pretende, inclusive, defender a tese de que até mesmo o livre-arbítrio não existe. Então, eu de fato acho que nós devemos nos aproximar da ciência contemporânea com grande cuidado, né? Inclusive com desconfiança. A ciência em geral hoje possui uma arrogância muito grande, sobre a qual nós falamos na aula passada. Mas nós simplesmente não podemos dar as costas a uma longa tradição que fecundou a civilização ocidental. Uma longa tradição que não é constituída apenas pela filosofia grega ou pelo direito romano, mas também pela religião judaico-cristã e pela moral judaico-cristã. E essa longa tradição que nasce no judaísmo e depois marcará profundamente o cristianismo, ela defende que Deus é o verdadeiro autor do texto bíblico. No âmbito do cristianismo, um dos textos que que melhor tratam sobre essa questão é uma das constituições do Concílio Vaticano II, chamada Dei Verbo. E é muito interessante, porque os padres conciliares, eles extrapolaram a questão de como entender a relação de Deus com a escritura, com a criação do texto bíblico, né, dos diferentes livros bíblicos. E para eles, a Bíblia não é apenas o códice, não é apenas o texto escrito, né, mas ela é toda a tradição transmitida, anunciada e proclamada dentro da história da humanidade. Para os católicos, portanto, a palavra de Deus não é apenas um testemunho escrito e cristalizado. Ele não é apenas uma espécie de história da literatura, ou história do povo judeu, ou história dos apóstolos, né? E não é também um depósito inerte, um conjunto de textos estagnado, mas ela é uma semente, é uma força que está viva e que fecunda os seus leitores, né? E fecunda a própria realidade. Aliás, sobre isso, São Gregório Magno, que foi Papa no século VI, tem uma frase belíssima, né? Ele diz que a escritura cresce com quem a lê. Ou seja, quando nós nos referimos a um texto bíblico, nós não devemos pensar apenas num escritor iluminado pela inspiração divina, mas devemos pensar também que o próprio leitor é inspirado. Aliás, essa ideia do leitor como coautor, ela não é nenhuma novidade. Há várias correntes de estudos literários que defendem essa visão. E se não me engano, o próprio Borges, um escritor argentino, defende essa ideia. Do leitor como coautor. E no que concerne especificamente ao texto bíblico, os próprios estudos filológicos e exegéticos, eles avançaram, né? E hoje não se analisa mais os autores bíblicos como meros reprodutores automáticos da mensagem divina. Mas cada um deles guarda a sua própria identidade, as suas próprias características. Então, percebam uma coisa, quando eu falo em inspiração, eu não me refiro a um ditado automático ou algum tipo de possessão. Mas eu me refiro a uma operação da inteligência e da vontade na qual os diferentes autores pensam, refletem e elegem a melhor forma de expressão. Contudo, de alguma forma, fecundados por uma influência divina. E quando eu me refiro à inspiração, eu também não imagino um Deus que misteriosamente suprime a inteligência, a sensibilidade, as experiências ou a realidade de cada escritor, né? Portanto, aqueles que não guardam algum tipo de preconceito em relação à metafísica, aqueles que não estão fechados à possibilidade da existência de um Deus de caráter pessoal, né, e transcendente, que mantém uma relação de intercâmbio com o ser humano, aqueles que não estão fechados a esse tipo de experiência, a essa verdade, eles também poderão entender melhor o primeiro poema que nós vamos ler hoje, que está nesse arquivo disponível no site, que é um soneto de Baudelaire. Um soneto que está presente no volume Flores do Mal e chama-se O Abismo. Vamos ler o poema. Pascal em si tinha um abismo se movendo. Ai, tudo é abismo. Sonho, ação, desejo intenso, palavra. E sobre mim, num calafrio, eu penso sentir do medo o vento às vezes se estender. Em volta, no alto, embaixo, a profundeza, o denso silêncio, a tumba, o espaço cativante morrendo. Em minhas noites, Deus, o sábio dedo erguendo, desenha um pesadelo multiforme e imenso. Tenho medo do sono, o túnel que me esconde, cheio de vago horror, levando não sei aonde. Do infinito, à janela, eu gozo os cruéis prazeres, e meu espírito, ébrio, afeito ao desvario, ao nada inveja, a insensibilidade e o frio. Ah, não sair jamais dos números e seres. Percebam, esse sugestivo poema de Baudelaire, né, mostra como os próprios escritores, os próprios poetas, se angustiam com a questão da inspiração. Não só se angustiam, mas tentam entender o processo que eles vivem. Tentam entender esse processo por meio do qual as ideias simplesmente surgem, aparecem. E desejam ser expressadas. Né? Muitas vezes surgem de maneira violenta até, né? Pedindo para serem comunicadas, para serem escritas. No poema de Baudelaire, a imagem do vento, do sopro do espírito, que sonda os meandros da vida, parece excluir de forma paradoxal até mesmo a vontade humana. E a inspiração torna-se intervenção, a intromissão de um poder estranho ao homem. É um poema no qual o sobrenatural se manifesta como sensação de uma estranheza radical, uma perturbação incontrolável, digamos, uma surpresa frente a uma presença absolutamente estranha, né? Frente a uma mão invisível. E o poeta não esconde o seu verdadeiro horror com essa realidade. Quando ele percebe, quando ele se dá conta dessa força em relação à qual ele não possui nenhum tipo de controle, ele se mostra profundamente horrorizado. Mas esse também não é um estado da paixão ou o estado do êxtase místico, né? Ou da loucura. ou de uma simples alegria infantil que não sofre nenhum tipo de censura. São estados, todos eles, muito semelhantes. E eles não podem ser reduzidos, como a ciência contemporânea pretende, a um amontoado de psiquismos, ou de meros instintos, né? Ou de estímulos eletroquímicos, né? Como são as sinapses que acontecem no nosso cérebro a cada milésimo de segundo. Pelo menos é como eu entendo. Eu entendo a revelação poética como um rompimento, uma ruptura com a ordem lógica, ainda que esta logo depois volte a prevalecer. E ela deve necessariamente prevalecer depois, para que o autor possa dar a forma definitiva àquilo que de início foi inspiração, aquilo que de início foi arrebatamento. O poeta e ensaísta mexicano Octavio Paz, no seu livro O Arco e a Lira, faz um longo estudo sobre a questão da inspiração. E nós concordamos em algumas coisas, né? E num certo trecho ele tem uma colocação muito feliz. Ele diz que a inspiração sempre será um estado de estranheza e reconhecimento, repulsa e fascinação em relação a uma presença indefinida. Quando as fronteiras da mente se tornam nebulosas, nossa capacidade de discorrer se transforma em algo que nós não podemos dominar completamente. Eu diria que faltou a Octavio Paz um dedo de coragem para utilizar no seu ensaio a palavra Deus. Mas vamos ver um outro poema, o segundo poema que eu separei para esta noite, que consta do mesmo arquivo e que foi escrito pelo poeta inglês Gerard Manley Hopkins. Há duas traduções desse poema aqui no Brasil e eu optei pela tradução que foi publicada numa coletânea de 1989, que saiu aqui no Brasil pela editora Companhia das Letras, né? Aliás, a tradução do Baudelaire é do Ivan Junqueira, que é o grande tradutor de Baudelaire aqui no Brasil. E As Flores do Mal é uma obra que, se não me engano, está editada pela Nova Fronteira, não tenho certeza. Bom, esse poema do Hopkins, ele é o último poema dele. Ele morreu muito jovem, morreu aos 45 anos, e foi um jesuíta. E ele dedica o poema a um grande amigo, ao seu grande amigo, chamado Robert Bridges, que também foi poeta. Não foi um poeta tão brilhante como Hopkins, mas foi o responsável por difundir a obra do Hopkins, né? Então nós devemos ser gratos a ele por ter feito uma propaganda incansável do seu amigo depois que este faleceu. Vamos ler o poema, então. A fina delícia que gera o pensamento. O aguilhão vivo, trespassante, qual chama de maçarico soprada, só uma vez crepita, e mais depressa do que veio, se apaga. e ainda assim deixa a mente mãe de uma imortal canção. 9 meses. Não. Anos. Longos anos. 9. Ela em si terna guarda, resguarda, aprimora, vive viúva de uma visão perdida, agora sabe seu alvo e não se engana. A mão se move. Doce fogo, pai da musa, quanto te busca minha alma, quanto precisa de um êxtase, suplica uma inspiração. Ah, se então em meus versos tardos sentes falta da cadência, do voo, do gorjeio, da criação, meu mundo frio, que já mal respira bênção tal, ora envia-te com alguns suspiros essa explicação. Bem, o Hopkins, ao fazer essa reflexão sobre a criação poética, ele nos recorda um elemento importantíssimo. A labareda da inspiração é fugaz, é passageira, mas é ela que concede à mente a energia que permite o nascimento do texto, ainda que você demore anos para escrever. Ao entusiasmo, a inspiração segue-se necessariamente um longo processo de maturação, muitas vezes repleto de angústia. E esse período noturno da criação, digamos, é exatamente esse mundo frio, né, o mundo inverno que o poeta nos fala. O êxtase, a epifania, a energia divina, enfim, o arrebatamento, não nos enganemos, ele surge por um rápido momento, um momento fugaz, e vem sucedido de um longo e trabalhoso período de depuração do texto. Mas há um outro fator importante para a criação poética e que jamais pode ser descartado também, e que vem se somar à inspiração. Vamos voltar mais uma vez ao texto do Ortega y Gasset, lembrando de uma citação que com certeza eu comentei na aula passada. Cada coisa é uma fada que reveste de miséria e vulgaridade os seus tesouros interiores. Bem, se cada elemento do real ele está recoberto de miséria e vulgaridade, e nós precisamos nos aproximar dele para descobrir o seu tesouro interior, se cada elemento da realidade esconde dentro de si promessas inimagináveis, então o próprio ser humano, o próprio homem, não pode ser diferente disso. O homem é também ele. É uma profunda dicotomia. Está dividido, né, entre a miséria, a vulgaridade e a beleza, a bondade. O homem é um ser fraturado, né, dividido entre o vício e a virtude. E essa experiência de uma fratura interior, ela ela é vivida por todos nós, não só pelos escritores, né? Não só pelos poetas, pelos romancistas, né? Mas vivida por todo homem que tem um mínimo de autocrítica, né? Um mínimo de conhecimento de si próprio. Todos nós experimentamos perdas, derrotas, fracassos, insatisfações. E tudo isso compõe a nossa personalidade. E todas essas reações nascem do nosso contato com o real. E, portanto, nada disso é descartado durante o processo da criação literária. Esse, então, é o terceiro ponto do nosso curso. A questão da perda, da fratura, do fracasso, da derrota. E para falar sobre esse elemento que é inseparável da criação literária, exatamente por ser inseparável da nossa condição de homens, eu fui buscar uma peça de teatro escrita por Sófocles, o autor de Édipo Rei. Sófocles tem uma peça pouco conhecida, na qual ele conta a história do herói grego Philoctetes. No Brasil nós temos duas traduções dessa peça. E eu realmente não saberia dizer qual das duas é a melhor. Contudo, a edição da editora 34 traz um ensaio que o Edmund Wilson, que é um grande crítico norte-americano, escreveu sobre essa peça. Aliás, esse ensaio já mereceu uma outra tradução na década de 60, se não me engano, aqui no Brasil, num volume publicado pela editora Lidador. Bom, a história de Philoctetes, de uma maneira resumida, é a seguinte: ele foi amigo de Hércules. E Hércules recebeu do deus Apolo um arco mágico, um arco que nunca errava o alvo. Quando Hércules é envenenado pelo manto de Djanira, ele pede a Philoctetes que acenda a pira na qual ele quer ser queimado. E Philoctetes concorda com isso. Aceita acender a pira. Então, como herança, como agradecimento, Hércules deixa para Philoctetes o arco mágico. E armado, Philoctetes parte para Troia. E na viagem, ele, com outros guerreiros, como Menelau, Agamenon, param numa pequena ilha para fazer um sacrifício a uma deusa. E nessa ilha, Philoctetes é mordido por uma serpente. Bom, sucede que o ferimento infecciona. Começa a exalar um terrível mau cheiro, né? Supura, e ninguém consegue curar o ferimento. Bom, os amigos, não tem a menor dúvida, eles transportam Philoctetes para uma ilha vizinha, que era desabitada, e ali eles abandonam Philoctetes. Philoctetes vai passar cerca de uma década ali, lutando para sobreviver, e completamente abandonado por seus semelhantes. Bom, mas enquanto isso, em Troia, os gregos não conseguem vencer os troianos. Né? E grandes heróis, como Ajax, como Aquiles, acabam sendo mortos. Os gregos, um dia então, eles aprisionam adivinho dos troianos e forçam ele a dizer o que vai acontecer com a guerra, se eles serão vitoriosos ou não. E o adivinho diz a eles que eles só poderão ser vitoriosos, só poderão ganhar a guerra, se eles forem buscar dois guerreiros. O filho de Aquiles, que é Neoptólemo, e Filoctetes. Acontece que os gregos fazem um plano eticamente condenável. Eles convencem o jovem filho de Aquiles a ir com eles até a ilha e se aproximar de Filoctetes, fazer amizade com ele, convencê-lo a dar o arco de Hércules para Neoptólemo e depois abandonar o herói ali na ilha novamente. Mas quando eles chegam à ilha, os heróis que participam dessa expedição ficam escondidos e Neoptólemo se aproxima de Filoctetes. E quando ele escuta a história de Filoctetes, quando ele vê a ferida supurando e sente o odor e vê o estado miserável em que o herói se encontra, ele se comove. E olhando para a ferida, ele tem uma fala que é um marco dentro da peça. Neoptólemo diz: tudo se torna repugnante quando somos falsos à nossa própria natureza e nos portamos de forma indecorosa. Então, nesse momento, quando ele se dá conta da sua fraqueza moral e do erro que ele vai cometer, ele fica profundamente envergonhado, se solidariza com Filoctetes e confessa ao herói o plano dos gregos. Nesse momento, os gregos intervêm, mas Neoptólemo defende Filoctetes. E no final, tudo acaba dando certo, né? Filoctetes é curado e os dois amigos vão para a guerra e acabam se tornando heróis. Mas o que nos interessa nesse drama de Filoctetes é exatamente o fato de ele ser um herói. E ele não está só ferido pela mágoa do abandono dos amigos, mas ele também tem um tormento físico. E é claro, essas duas dores, elas se potencializam de maneira recíproca. Então, Filoctetes é um herói devastado. Devastado fisicamente, destruído fisicamente e destruído moralmente também. No entanto, apesar dessas dores, apesar dessa experiência, uma experiência de morte realmente, ele resiste na ilha durante 10 anos e sobrevive. Então, a ideia central do drama é exatamente a de que uma força superior, uma força heróica, ela é indissociável de certa deficiência. São duas coisas inseparáveis. Quer dizer, as qualidades do herói, elas não podem ser separadas da ferida. E essa visão que Sófocles nos passa é aquilo que nos interessa. Quer dizer, ou nós aceitamos o homem na sua integralidade, ou nós temos que dar as costas a tudo que é humano. Gênio e doença, força e mutilação, tudo isso está ligado de uma forma inextricável à condição humana. E se está ligado à condição humana, está ligado à condição do escritor, do artista. Não é o escritor uma espécie de Filoctetes? Não somos nós, independente do que nós fazemos, né, se somos heróis ou não, não somos nós como Filoctetes? Quantos de nós não têm feridas? Feridas morais, feridas psíquicas, né? Ou feridas físicas que nos degradam, que nos humilham, que nos tornam menores, que fazem com que nós nos sintamos impotentes. Alguns, até quem sabe, feridas que, se reveladas, causariam a repugnância do meio em que nós vivemos. E mesmo em relação aos grandes escritores, né, nós sabemos muito pouco dos dramas humanos pelos quais eles passaram. As biografias, por mais que elas relatem, elas, na verdade, falam muito pouco daquilo que realmente foi a experiência do dia a dia de cada um dos grandes escritores. No entanto, todos nós, incluindo os escritores, somos donos de habilidades que a sociedade deve, de uma forma ou de outra, respeitar. E habilidades que, se não existirem, elas farão falta. Habilidades das quais o mundo necessita. No mundo em que nós vivemos, o humano e o divino, eles se fundem. E Edmund Wilson diz que uma arma invencível, né, ou um dom que produz beleza, podem vir acompanhados de heróis repugnantes, de homens que muitas vezes escondem terríveis fraturas. E o que é o processo de criação literária, se não uma espécie de somatório dessas fraturas e também, é claro, das alegrias que nós temos? O Edmund Wilson criou uma bela metáfora para falar sobre isso, né? Sobre essa coleção de fraturas, derrotas, vitórias e alegrias que todos nós temos. Nos seus diários, dos quais, na década de 80, a editora Companhia das Letras publicou uma coletânea, aliás, editada por um grande editor norte-americano, que foi biógrafo de Henry James, que é o Leon Edel, o Edmund Wilson escreve: as novas anomalias e acidentes da vida constantemente sendo assimilados pela faculdade artística, imediatamente tomados e incrustados, tornados simétricos e iridescentes como a pérola da ostra, até que, quando as ostras morrem e só resta sua obra, os anais da espécie humana parecem ser não uma sucessão de mortes, e sim um colar de pernas. De fato, é exatamente isso que nós fazemos no nosso dia a dia. Sejamos escritores ou não, nós vamos formando um colar que muitas vezes nos parece ser um colar de perdas, né? De pequenas mortes, de derrotas, mas que no final se transforma num colar de perdas. Mas nós não podemos esquecer que, no caso de Philoctetes, a superação das suas fraturas, da sua privação, da sua derrota, ela decorre graças a um elo humano, que é o jovem filho de Aquiles, de Eupitólogo, que obedece à sua própria consciência, rejeita o plano dos gregos e age de maneira ética. E essa é uma outra mensagem importante do drama de Sófocles. Essa dependência em relação a outro ser humano nos recorda que nós não somos autossuficientes. E se nós não somos autossuficientes, a literatura também não é. E mesmo quando a produção da arte é uma forma de autossuperação, ela só é possível graças ao convívio com a realidade. E o convívio com a realidade, meus amigos, nada mais é do que o convívio com aqueles que são diferentes de nós. Que são diferentes, mas não são necessariamente nossos opositores. Então aqui nós terminamos a aula de hoje. Bom, a primeira pergunta que me fazem, e pergunta que aliás já havia sido feita na semana passada e eu não respondi, é sobre conselhos para quem quer se tornar um bom escritor. Bem, os conselhos são inúmeros. Mas eu acho que há três elementos que não podem faltar, três elementos básicos, né, para quem quer se tornar escritor. Em primeiro lugar, quem quer se tornar escritor precisa ler, né, ler muito. Mas não ler qualquer coisa. Eu acho que a pessoa não deve perder tempo lendo literatura contemporânea, não só brasileira, literatura contemporânea em geral. E não porque não existam bons autores contemporâneos, aqui ou em outros países. Existem, são muitos. Mas acontece que há todo um conjunto de escritores geniais, de grandes autores, que já foram provados pelo melhor juiz que existe, que é o tempo, né? e que são autores indispensáveis, né? Ninguém pode pretender escrever sem ter lido Dostoiévski, Tolstói, Proust e vários outros, né? Dante. Então, os dois conselhos iniciais são esses. Leitura, mas não qualquer leitura. Leitura dos clássicos. E, inclusive, não tenha medo de se deixar influenciar. Oscar Quiroga, que foi um grande contista, ele disse que todo autor precisa ter um mestre. E no início nós vamos escrever da mesma forma que esse mestre. E devagar vamos nos libertando e criando o nosso próprio estilo. Enfim, as duas primeiras recomendações são essas. A terceira é disciplina. Para escrever é preciso ter disciplina, é preciso ter um horário certo todos os dias e não ficar apenas ao sabor da inspiração. Ela é importante, ela surge, ela vem, mas ela sozinha não faz nada. Quer dizer, se não houver disciplina, se não houver a imposição de um horário, no qual o escritor fica, inclusive, olhando para a tela vazia do Word ou para o papel em branco e não consegue escrever nada. Ou, às vezes, trabalha 2, 3 horas para produzir 2 parágrafos, né? Ou 1 lauda, ou 5, não importa. É preciso estabelecer um horário e cumprir esse horário. Leitura, não qualquer leitura, leitura dos clássicos, e disciplina. E gradativamente, então, você vai criar um espírito de autocrítica, né, em relação aos seus próprios textos. Vai conseguir se libertar da influência dos seus autores prediletos e vai conseguir criar o seu próprio estilo. Esses são alguns conselhos básicos. Depois me perguntam sobre o que eu acho desses livros que ensinam ou pretendem ensinar como escrever. Bom, eu acho que a maioria desses livros e grande parte desses workshops, desses cursinhos que pretendem ensinar a fórmula mágica da escrita, eles precisam ser vistos com muito cuidado. Eu não sei se eu cheguei a comentar aqui na aula passada, mas me lembro, por exemplo, de um workshop que eu não assisti, mas me contaram. Que é assim, que na primeira aula o professor dizia o seguinte: olha, vocês esqueçam tudo o que foi escrito até hoje e partam do zero. Não quero que vocês leiam nada, vocês vão fazer de conta que a literatura que veio antes de vocês não existiu. Bom, então, é um absurdo, né? Do meu ponto de vista, é uma coisa. E tem muitos livros que falam isso. Que insistem sobre esse ponto, né? De que nós devemos esquecer tudo que já foi escrito. E acho também que tem muitos livros que se inspiram num clássico desse tipo de obra, que é um francês chamado Antoine Abalá. Todo mundo que escreve sobre essas coisas, todo mundo que dá esses cursos, leu Abalá, né? Que aliás foi muito bem traduzido aqui no Brasil pelo Cândido Figueiredo. E hoje não faço ideia se é fácil ou difícil conseguir os livros dele, porque as edições que eu tenho são muito antigas, né? Mas é um autor que eu recomendo. Ele tem dois livrinhos traduzidos, que eu saiba. A Formação do Estilo pela Assimilação dos Autores, é um. E o outro é A Arte de Escrever, Ensinada em 20 Lições. Mas o Abalá, é claro, ele é um autor antigo. Então, os exemplos que ele vai dar também são exemplos antigos. E quase sempre da literatura francesa. Então, para falarmos um pouco sobre autores mais modernos, né? Dentre aqueles que foram traduzidos aqui no Brasil, né? Eu gosto de dois. Você tem a Francine Prose, um livrinho chamado Para Ler como um Escritor, que é bem escrito, bem traduzido. Só acho que vocês devem desconsiderar ali duas coisas, né? A lista de autores que ela oferece, que na opinião dela são imprescindíveis, né? Porque tem autores lá completamente desnecessários, e ela deixa de colocar grandes clássicos, né? Por exemplo, daquilo que eu estou me recordando agora, ela, por exemplo, não cita nenhum livro do Conrad, né? Do Joseph Conrad. Isso é um verdadeiro absurdo, um dos maiores romancistas de língua inglesa, né? Um polonês que aprendeu a escrever em inglês e é um narrador fantástico. Né? E desconsiderar também a lista que o tradutor da edição brasileira coloca, que na minha opinião também tem um monte de autores ali que é uma completa perda de tempo. Né? Mas os conselhos que ela dá, a maneira como ela organiza os capítulos, é tudo muito bem escrito. O segundo, que é um pouquinho mais aprimorado, é A Arte da Ficção, escrita por um autor inglês chamado David Lodge, que é um romancista contemporâneo, que tem umas obras interessantes, tem refinado senso de humor. E esse livrinho dele é um livrinho muito bem escrito, né? Com exemplos muito interessantes, e ele apresenta facetas da escrita que são inusitadas às vezes, né? Enfim, dos manuais são os que eu recomendo, né? E a última pergunta que nós recebemos hoje é de um aluno que quer saber como é possível nós trabalharmos com o real, né, com a realidade, num país cujo ambiente é cada vez mais baixo. Bem, meu caro, você não pode esperar o país melhorar, não é? Porque assim, isso vai demorar séculos. E você não vai escrever. Mas isso foi só um comentário irônico, né? Eu acho que a gente precisa pensar da seguinte maneira. Nós não devemos ser pequenos. Não ser pequeno. Não se torne pequeno. Não se diminua. O problema, um dos problemas da nossa literatura contemporânea, né, é exatamente esse, quer dizer, como a realidade do país, sobre muitos aspectos, é medíocre, né, Então o autor vai e faz uma cópia da realidade. E essa cópia da realidade se torna o quê? Se torna uma cópia ainda mais medíocre do que a própria realidade. Então, esse é um dos grandes problemas que nós enfrentamos. Quer dizer, não queira utilizar um realismo tacanho, um realismo medíocre. Não queira copiar a realidade simplesmente. Mas imagine que todos os grandes dramas que o ser humano vive, eles estão presentes hoje na nossa realidade da mesma forma como sempre estiveram. Grandes escritores viveram em épocas difíceis, em épocas de crise, né? Enfrentaram grandes crises pessoais, inclusive. E, no entanto, conseguiram produzir uma literatura que é atemporal. Então, descubra nessa realidade, ou crie, invente para essa realidade, situações que você possa descrever e mostrar nela, nessa realidade que você cria, você vai criar com a sua literatura o que há de dramático, o que há de grandioso, o que há de baixo, de vil. O bem e o mal, eles estão presentes em toda a história, sob diferentes formas. Nós vivemos numa sociedade imperfeita, né? Num país subdesenvolvido, mas todos os grandes dramas da humanidade estão aqui presentes. De maneira que eu aconselharia você a fazer isso. Não se prenda às notícias de jornal, mas descubra nessa realidade aparentemente mesquinha os grandes dramas da humanidade. E eles estão aí. Basta que você observe, olhe e os descubra. Bem, é isso, meus caros. Espero ter respondido às suas questões e voltamos então na próxima quinta-feira com mais uma aula do nosso curso. Muito obrigado e boa noite para todos vocês. Um bom final de semana e até quinta.